Yeah, yeah. No one. Let it go. You the Fox. Familia BF. No me trata así. Tipo Camboá. Me exagera, baby. Vai com calma. Pra sentir coisas que eu nunca senti. Ei, maluca, na dança não vou te mentir. Mas pausa, me exagera. Só tu a ficar malike com teu jeito bem slow. Tu és aquela. E eu sou mesmo aquele. Dança contigo é demais. Sinto água queimar na pele. E perco a fala. Fico sem ar. Se continuarmos assim, remexeres malucos tipo left dance. Dança contigo, meu corpo fica em trance. Não pare. Tenta rachar. Continua. Tá bom. E faz assim, já. Não para, abusa de mim. Não quero ouvir, não quero sim. Não sei o que que te deu. Tás abusa como se o meu corpo fosse teu. E tento resistir, mas não posso. Tua mão já está no meu pescoço. Corpo, cara e dress no ponto. Baby, tu és aquela. E eu sou mesmo aquele. Dança contigo é demais. Sinto água queimar na pele. E perco a fala. Fico sem ar. Se continuarmos assim, remexeres malucos tipo left dance. Dança contigo, meu corpo fica em trance. Não pare. Tenta rachar. Continua. Tá bom. E faz assim, já. Assim, já. Não pare. Tenta rachar. Faz assim, assim. Não pare.